quem sabe a lua estará bem clara hoje à noite. Quero trocar olhares com uma bela gata pacata, sensata, feminina e contudo sensual. É tão sublime o DJ que se exprime, não troca o disco, deixa rolar. Porque vou me deixar levar, nos enganar. Porque ponto crucial e você, um papo descontraído para agradar, um drink com os amigos e os inimigos, deixa pra lá. A vida é bonita e a amizade é bela, então vamos curtir porque só se vive uma vez. A minha filosofia, não sei se é certo ou errada, eu não sou ocupado do mundo ser assim. O sol nasce para todos, todos nascem para ver o sol. A minha casa é tua casa, minha mão aperta a sua. Amigos seremos e a vida continua. Aperta o rec e grave tudo que eu vou dizer. Duda, Rinaldo, Gijo, Álvaro, ponto crucial. Somos vai vai, somos salgueiro, somos carnaval. Pertencemos à noite nos pertence. Por favor, diz que jogue, põe a música e dance. E dance. E dance. Eu quero é curtir. A lua estará bem clara hoje à noite. Quero trocar olhares com uma bela gata pacata, sensata, feminina e contudo sensual. É tão sublime o DJ que se exprime, não troca o disco, deixa rolar. Porque vou me deixar levar, nos enganar. Porque ponto crucial e você, um papo descontraído para agradar, um drink com os amigos e os inimigos, deixa pra lá. A vida é bonita e a amizade é bela, então vamos curtir porque só se vive uma vez. A minha filosofia, não sei se é certo ou errada, eu não sou ocupado do mundo ser assim. O sol nasce para todos, todos nascem para ver o sol. A minha casa é tua casa, minha mão aperta a sua. Amigos seremos e a vida continua. Aperta o rec e grave tudo que eu vou dizer. Duda, Rinaldo, Gijo, Álvaro, ponto crucial. Somos vai vai, somos bexiga, somos carnaval. Pertencemos à noite nos pertence. Por favor, diz que já que põe a música e dance. E dance. E dance. Eu quero é curtir. Quem sabe a lua? Quem sabe a lua estará bem clara hoje à noite? Quem sabe a lua? Quem sabe a lua? Quero sentar com a gata, uma cerveja para refrescar nossas ideias, nossos corpos ardentes. Noite muito quente, mil casais, mil garotas, mil gatinhas. Quando a agitação cede espaço pra alegria, a luz da lua ilumina nossos pensamentos, influenciando nossos atos a todo momento. Desagrados acabam sempre ficando pra trás. Quero que essa noite não acabe nunca mais, pois eu quero curtir e me encantar com a noite. E me encantar com a noite. E me encantar com a noite. Eu quero.